Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Todo Jovem Nerd e eu sobrevivi ao Rio de Janeiro. Os cariocas, tudo aí. Vocês sabem. É uma ofensa, cara. Não é não, eu sou carioca também, eu posso falar. Aqui é o 3D e eu sou imortal. Aqui é o Beto Estrada e eu sobrevivi à polícia. Aqui é o Guga e quando eu era criança não tinha medo de nada. Aqui é o Rex e eu sobrevivi ao Jockey. Por enquanto. Aqui é o Tucano e o que não te mata te fortalece. Aqui é o Azaghal e Eduardo, para de queimar o filme do 3D. Muito bem, nerds, estamos aqui para fazer mais um espetacular Nerdcast com essa galera. Vamos falar sobre histórias de sobrevivência. Não precisa ser só risco de vida, não. Pode ser um perrengue, pode ser alguma coisa. Pode ser risco de morte também. Exato, né? Agora vamos ver o que esses caras têm pra lá depois de bem. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mesa e canelada do Nerdcast! Vamos! E, Azaghal, este programa, já que estamos falando de sobrevivência ao nosso modo, vamos aproveitar para dar o recado do Discovery, que está estreando uma nova série de sobrevivência de Bear Grylls, Azaghal! Olha aí! Chama-se Sobrevivendo com Bear Grylls. Ora bolas! Se você estiver do lado do Bear Grylls, você tá feito. Ah, sim. Você vai sobreviver. Você não vai ter problema. O nome é muito bom, porque sobrevivendo com o Bear Grylls, você consegue entender isso? Sobrevivendo sem Bear Grylls, esse que é o problema. Exato. Mas aí você que já viu a série do Bear Grylls, você pergunta, mas qual é a diferença do antigo? Dessa vez vocês vão ver depoimentos reais de pessoas que sobreviveram a perrengues reais. É, o Bear Grylls vai falar, ah, você devia ter feito isso. Basicamente, o Bear Grylls vai recriar a situação que o cara tava. Aí é fácil, e ele, né, vai mostrar como se sobrevive com o Bear Grylls. É com os erros dos outros que a gente aprende. Exatamente. Toda terça-feira, 22h30, Azaghal, 10h30 da noite, só no Discovery. Olha aí. Excelente. Mas aí o que acontece? Pra promover essa série, o pessoal do Discovery criou um disque sobrevivência lá. Olha, excelente. Nada, vamos ligar. Vamos ligar? Agora. Excelente. Bem-vindo ao Disque Sobrevivência, o primeiro serviço de apoio para pessoas em situações extremas. Olha aí. A sua ligação é muito importante para nós, mas é muito mais importante para você, que está lutando pela sua vida. Então para vai. Chamadas em português, tecle 1. For English, please press 2. 1. Eu estou querendo sobreviver. Por favor, escolha uma das opções a seguir. Se o seu avião está em queda livre ou o seu paraquedas desviou em direção a abismos, crateras ou vales, tecle 1. Está despencando de um penhasco ou foi mordido por um tubarão, desde que não seja um tubarão branco, tecle 2. Caso esteja 3 dias ou mais perdido no deserto e não vê nada além de areia e céu azul, tecle 3. Foi confundido com saqueadores de tumbas e agora está perdido em mata fechada, tecle 4. Se ursos famintos, leões da montanha ou gorilas estão perseguindo você, tecle 5. Está há mais de uma semana boiando em alto mar, tecle 6. Caso não tenha encontrado uma resposta para o seu problema, deixe uma última mensagem para amigos ou parentes, teclando 0. Ah, excelente. Vamos escolher o número 2. Vai no 2. Tá bom. Alô, aqui é o Bear Grylls. Para cuidar de um ferimento, é importante ser criativo. Como Charles Horton foi nas montanhas do Colorado em 2005, ele improvisou com uma mochila e um galho e fez uma tala que ajudou a salvar sua vida. Em situações de sobrevivência, um ferimento mal cuidado é tão letal quanto um predador. Olha aí. Muito obrigado, Bear Grylls. Muito obrigado, Bear Grylls. Se você quiser ligar pro Bear Grylls, é só ligar 011, que é São Paulo, né? Sim. São Paulo, que tá só pra ligação local. 0-11. 3511-2910. Olha aí. Ah, aprenda a sobreviver com Bear Grylls. Excelente. Toda terça, 22h30, só no Discovery. E se você não quiser ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 17 minutos e o que é imortal não move no final. Muito bem, Azaghal. Primeiro encontro Skynet de terror em Curitiba, Azaghal, quem quiser. Olha só. E temos também o segundo encontro Skynet Beer. E, ó, olha aí. Fotos, já rolou. Que bonito. E arte dos fãs, várias maneiras, algumas mais ou menos. Sempre. Algumas muito ruins. Temos Nerd Player por Alan Costa. Caraca, ficou animal esse desenho, cara. Muito maneira a homenagem que ele veio. Obrigado, cara. Temos Protocolo Blue Hand Azaghal por Davis Gotten. Olha aí, o Davis. Olha aí, eu compartilho do seu sofrimento. Tá muito maneiro, cara. Mais uma parte da arte do cosplay Tucana Passarinho. Olha aí. Pelo Leandro Marques de Almeida. É o Russell no cinema, porra. Temos Gravinerd. Gravinerd, muito maneira a ilustração. Por Renan Soares. Valeu, muito bom. E We Are the Resistance, by Bruno César. Olha aí, finalmente uma resistência, essa modinha do pavê de copo, que excelente. O Jovem Nerd acha que é moda. Enquanto é revolução, não é moda, cara. É revolução. Revolução, excelente. Aliás, tem um vídeo aí da astronauta perdendo a bolsa de ferramentas no espaço que a gente comentou na sketch passado, que realmente já aconteceu. É muito... Uma agonia vendo aquela bolsa caríssima voando lentamente para longe. É muito maneiro, clique aí para você verem. Lázaro Fernando Pereira da Silva, 34 anos, desenhista mecânico e estudante de jornalismo, Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Primeiro gostaria de parabenizá-los pelo episódio, ficou muito legal. Depois quero partilhar uma ideia que me veio à cabeça depois de ter visto o filme Gravidade. Spoiler do Gravidade, vai ter na leitura de e-mails? Acredito que sim. Então, já sabe, você podia ter pulado diretamente para... É, pule. Se você não quer tomar spoiler de Gravidade, pule diretamente para... Já falei, 17 minutos. Pula aí, mané. Pra mim foi interessante o fato de termos saído do silêncio do espaço para o silêncio de debaixo d'água. Foi brilhante a sacada de o som ir desaparecendo aos poucos enquanto a cabine ia se enchendo. E o fato dela ter ficado submersa por alguns instantes demonstrou o quanto o homem está indefeso em relação a dois pontos que ainda são praticamente desconhecidos por nós, tanto acima quanto abaixo de nossos pés. Muito bom. Foi visível a empolgação do Jovem Nerd, coisa que percebo ser típica dele com o filme. Mas dessa vez acho justificável a colocação dele que esse é o filme do ano, pois já estamos no final de outubro e dificilmente haverá algum filme tão bem conduzido quanto este no ano de 2013. Olha, tem o Hobbit. Tem o Hobbit aí, vamos ver. Mas foi bom, tá entre os top. Um abraço, continua um excelente trabalho. Excelente. Daniel Ribas também. 25 anos, estudante de engenharia de produção, Rio de Janeiro, capital. Sigo o Jovem Nerd há 4 anos, porém vi poucos e-mails. Este deve ser meu segundo ou terceiro. Mandei poucos, pois sempre espero ter algo interessante para dizer, esperando assim ser lido. Mas nunca fui. Talvez o que eu tivesse dito não tenha sido tão interessante. Ou talvez o volume, né? Seja grande. A gente consegue ainda tudo. Vamos julgar isso nesse meio. Bem, o que eu tenho a falar é sobre o shortinho da Sandra Bullock. Olha aí. Mais precisamente se ela realmente usaria isso se fosse uma situação real. A gente até falou, né, no Nerdcast que sim, mas... A verdade é que não. Ah. Ela estaria usando fraldas e roupa térmica. É o que eu ouvi dizer. Numa entrevista recente, o nosso prestigiado astronauta brasileiro Marcos Pontes, eu tenho inclusive uma certa implicância com o Marcos Pontes. Que isso? Por quê? É, cara, porque ele só viajou uma vez pro espaço e se aposentou. Caraca, é o suficiente. Não é o suficiente. É claro que é. Ele podia ter ido mais vezes, não sei. Ah, mas aí não depende dele, coitado dele. Não, o cara, não sei. Eu gostaria de ir várias vezes, aposto que ele gostaria também. Bem, ele fez algumas considerações sobre o filme e foi categórico em dois fatos. Astronautas usam fraldas quando saem da nave para fazerem o spacewalk. Olha aí. A razão é que eles chegam a ficar 5, 6 horas fora da espaçonave. É isso aí. O traje espacial não se tira em 10 segundos, como se fossem roupas de academia. Podemos muito bem imaginar por que de terem colocado a Sandra Bullock de shortinho e não de fraldas. Foda. Primeiro, que é mais sexy. Jovem Nerd. Segundo, é que se ela tivesse passado tudo que passou de fraldas, a fralda estaria cheia, né? Que horror, né, cara? É isso, né? O que mais chamou atenção no filme foi o shortinho, né? Não, que absurdo. De tudo, o shortinho se destaca. Mas a Sandra Bullock também. Tá, também, parabéns. Charlie Schutzler. 29 anos, formado em design gráfico, Blumenau, Santa Catarina. Algo me chamou a atenção e acabou não sendo mencionado no Nerdcast anterior. O fato da personagem da Sandra Bullock ter enfrentado os quatro elementos, muito usado na literatura, na ciência antiga e filosofia. Ar, fogo, água e terra. Olha que interessante. E por que não o coração? A primeira dificuldade que ela enfrenta após o acidente com os destroços é a falta de oxigênio em seu traje facial, logo após o incêndio na ISS. Muito bom. Quando ela volta ao planeta, quase morre afogada, depois de cair com sua cápsula em um lago. Finalmente, após sair, a água pisa em terra, mas ao tentar ficar de pé, ela escorrega, o que me passou a impressão dela ainda não estar segura naquele ambiente. Filme excelente, preciso assistir mais vezes, pois tenho certeza que existem mais mensagens e referências sutis na obra. Uma não tão sutil assim foi Kubrick, a cena em que ela está em posição fetal. Um abraço a todos, fica a sugestão do tema do Nerdcast, Stephen Hawking. Olha aí. Eu gostei do e-mail desse cara. Muito bom, né? Os quatro elementos ali. E ela ainda tem o coração, realmente. Sim. Ela reconquista o exatamente. Coração. Exatamente. Muito bom. Vicente Paula Dantes. Homens com nomes femininos. Eu sempre achei esquisito. É o sobrenome, Vicente Paula. Ok, mas é que nem Maria José. Eu acho estranho. Maria José, exatamente. Eu acho. Eu não tô falando que é homossexual. Eu só acho esquisito. Não, eu acho meu nome esquisito também. O seu nome é esquisito. Muito. Ela é... Ei, opa, desculpa, é ele. Escroto. Ele é de Muriaé, Minas Gerais. 28 anos, geógrafo, vamos falar. Conforme comentado no último Nerdcast, eu não sei o número, mas sei o assunto, a pressão do fundo do mar é muito, muito maior que na atmosfera, de fato. E somente para ilustrar o exemplo dado sobre os mergulhadores espremidos como se fossem uma pasta de dente dentro de uma câmera de descompressão, segue o link para um vídeo do programa Mythbusters. Tá bom, pensei que quer mandar o link dos caras. Uhum. Onde eles constroem um corpo de mergulhador feito de carne de porco, ai, envolvendo os ossos de um esqueleto humano, é, e preenchem seu interior com vísceras e sangue de animais e colocam em um traje de mergulho e afundam a 90 metros de profundidade. Ai, meu Deus. Caraca, que nojo. Parabéns, muito. Qual foi minha surpresa quando eles cortaram o oxigênio que mantinha a pressão dentro do traje e os quase 70 quilos de carne de porco, vísceras e sangue foram comprimidos para dentro do capacete. É. Pouco maior que a capacete de moto. Caraca. Só espero não chocar o Jovem Nerd. Ai, tendo nojo em vista que a fragilidade para esse tipo de evento. Puta. Excelente programa, continue assim. Caraca, tem um vídeo aqui. Tem vídeo. Eu não quero. Caraca, ver. O corpo todo foi compactado num capacete. Caraca, cara, que sinistro. Que bizarro. É a pressão, maluco. Vale dizer que o traje era uma roupa de mergulho, um escafandro. É, aquele capacete de cobre lá. Isso, também. Por isso que o escafandro ficou e o corpo se escondeu caraca, todo lá dentro. Caraca, que horror, cara. Matheus Hernandes, professor de história, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Primeiramente, gostaria de responder aos ouvintes que não estou gostando dos últimos temas do Nerdcast, que parem de exercer o seu preconceito com o efeito especial do Nerd Office. Deixa eles, cara. Deu uma deixa oportunidade eles aos temas apresentados. Fiquei tentado a não ouvir o Nerdcast 384 justamente pelas questões levantadas por outros ouvintes, mas para minha grata surpresa, além de muito interessante, ele me possibilitou toda uma nova perspectiva sobre a vida dessas pessoas e um novo aprendizado para a minha vida. Olha aí. Olha aí, é o 384. O segundo tema que gostaria de abordar é a participação do Android no último Nerdcast. Na verdade, em todos que ele participa. Além de sua voz impostada, digna dos grandes oradores... Não é só a voz impostada, é a pronúncia. A pronúncia. Ele, o Android, o Harold, ele é o único cara que eu conheço, diferente do Blue Hand, yes, ele fala todas as palavras, todas as sílabas e todas as letras. Ele fala, exatamente. Ele, você consegue, ele preenche o ar é um com o orador. Vocabulário. Grande orador. Mas ele fala que, além da voz, suas reflexões filosóficas são de uma grandeza e beleza ímpar. Os novos horizontes, as novas reflexões que os pensamentos dele me trazem são coisas de ficar horas pensando e possibilitaram a minha saída da inércia para escrever este e-mail para vocês. Olha só. Por fim, antes que eu agora reclame, estamos na campanha Jovem Nerd é pra ver de copo e pra comer. Tá aqui, pariu. We are Legion. Ok. Eu vou criar um símbolo para as pessoas se cumprimentarem. Ok. Alça da caneca. Seguidamente, estou compartilhando no meu perfil do Facebook Nerdcast e Nerdplays variados para os meus alunos. E uma aluna veio me avisar que comprou o Independence or Motors por causa de um trabalho meu em sala de aula. Muito bom, muito obrigado. E você que gosta do Harold, do Android, ele tem um podcast. Sim, é verdade. Sobre cinema, com muitas reflexões filosóficas que vão, sim, fazer você chorar, não sei. Então, link aí no post. Isso, a gente até participou de um sobre De Volta para o Futuro, foi muito legal. Então, vejam, ouçam. Marcelo Dantas, 28 anos, bancário. Bancário Cidade? Isso tá errado. Bancário, cidade de Belo Horizonte, deve ser. Tá. Minas Gerais. O que é um bancário cidade? Eu não sei. Olá, Jovem Nerd Azaghal. Ao ouvir o Nerdcast 386 sobre o ótimo filme Gravidade, compartilhei da maioria das opiniões dos Nerdcasters. Achei foda toda a parte técnica do filme, o som, a atuação, as metáforas, o shortinho, etc. Mentira, ele não falou de Porém, notei que o evento que desencadeia toda a ação do filme, a chuva de detritos ou elemental de detritos, foi visto como exagerado. A possibilidade de tal evento acontecer é bastante real e tem até nome. Trata-se do efeito Kessler, ou Síndrome de Kessler, e foi escrita em 1978 pelo cientista da NASA, Donald Kessler. De acordo com a teoria, a densidade de objetos orbitando a Terra é alta o suficiente para que colisões entre esses objetos criem um efeito cascata, em que um objeto atingindo por um detrito cria mais detritos atingindo mais objetos, aumentando a chance de mais colisões. Ainda de acordo com Kessler, se um objeto de tamanho considerável, como um ônibus espacial ou uma estação internacional espacial, fosse atingido, a proporção que o efeito tomaria seria tamanha que poderia tornar a órbita inferior da Terra inacessível por várias décadas. Olha aí. Tornando impossível a exploração espacial. Isso tudo é uma né? Teoria. Em teoria, né? É, mas é interessante mesmo. Isso tudo foi descrito em 1978. Imaginem com a quantidade de lixo espacial e satélite que temos hoje em dia. É claro que no filme a velocidade que as coisas acontecem é exagerada. Para manter um senso de urgência. Mas, de toda forma, é mais um ponto para a direção e produção do filme ao mostrar um evento baseado em fatos científicos muito não provados. Muito bem, muito bem. Seguem links explicando melhor o efeito Kessler. Olha aí, é isso. Muito bom. Muito bom, o Nerdcast foi bastante informativo e filosófico. Somos nós, é isso. Informação, filosofia e shortinho. One, two, three, four. Get up, get on up. Get up, get on up. Eu quero saber quem é que teve a história mais perrengue aqui. Quem é que quase 3D, morreu? Com certeza 3D. Sempre 3D. Cara, vocês adoram queimar meu filme, né? É um prazer de vocês. Eu tenho uma história boa. Estava eu e uns amigos numa boate em Petrópolis, em Itaipava. Estávamos em 3 carros, todos nos divertindo na boate e tal. E aí bebemos, logicamente. No final, a hora de pagar a conta e todo mundo sair, percebemos que 2 dos carros, as pessoas tinham ido embora. Tinha sobrado um Fusca. Sobrado um Fusca. Pra dar carona pra todo mundo. Éramos 10. What? É a piada do elefante? Caraca. Éramos 10. Tá dando novo sentido pra carro de palhaço. Cara, total carro de palhaço. Fomos todos nós. Como cabem 10 pessoas no Fusca, cara? Tava todo mundo bêbado, louco. Todo mundo bêbado, então era o palhaço que tava dirigindo. Isso, era o palhaço, era o Homer de palhaço. Que absurdo isso, não, criança. Não, isso não. Gente, ó, vocês que estão escutando isso, não façam isso, tá? Isso que tem uns 10 anos de história. Então, quando era permitido, 10 anos atrás. Quando você podia dirigir bêbado, não era contra a lei. É um absurdo, cara. Mentira. E aí? E aí, fomos até o Fusca e falamos assim, quem é que vai? Porque ia uma galera de ônibus, a gente decidiu ir uma galera de ônibus. Aí a gente botou, logicamente, as meninas primeiro. E aí couberam 5 meninas atrás. Alguém teve a genial ideia de falar assim, porra, se couberam 5 meninas atrás, cabem 4 caras atrás e as meninas vão no nosso colo. Caralho. Genial. Okay. Pra caralho. O raciocínio é bom. Botaram 4 caras atrás, 5 meninas, um motorista e ninguém foi no banco do carona. Aí foram 4 meninas atrás e a menina que tava pegando o cara do motorista. A primeira dama foi sozinha na frente. Onde você estava? No caminho. Onde no carro? No banco de trás você tava? No banco de trás, não era eu que tava dirigindo. Lógico, porra. Óbvio que não. Porra, se fosse eu, não teria acontecido merda. O 3D só dirige disco espacial, cara. Aí, isso. E aí pegamos a porra da estrada, viemos, né? Só que tem um pedaço, quase chegando no centro de Petrópolis, entre Itaipava e Petrópolis, que é a Barão do Rio Branco, que é uma rua meio sinuosa, ladeada por um rio, que tem milhões de acidentes ali. Quando chegamos nessa rua, que o carro tá cheio, galera. Isso todo mundo falando, berrando, né? Porque um monte de gente falando ao mesmo tempo. Chegamos nessa rua, ó, Daniel, vai devagar, porque aqui é foda. O Daniel foi a 30 km por hora nessa rua. Passamos a primeira, a segunda, na terceira curva, a 30 por hora, foi fazendo a curva, o carro foi levantando de lado. Caralho. Todo mundo pro outro lado, sabe aquele negócio igual a velocidade máxima? Todo mundo pro outro lado, vamos fazer a curva, sabe? Tipo, a gente jogava. Cara, na quinta curva, todo mundo rindo, falando uma putaria, não sei o quê, o Fusca capotou. Puta, a 30 por hora? Por quê? Ele rolou, né, cara? Não é um off-road. É um Mas, Fusca. Ele capotou e ficou fazendo... Nhê, nhê, nhê, não, nhê, não. É um negócio que capota em câmera lenta de lado, depois cai de costas e fica igual um berço, fazendo... Nhê, nhê, nhê, nhê. Então ele capotou assim devagarzinho, é isso? Cara, mas a 30 por hora não fere ninguém, né? Mas o que vai acontecer é tu ver um peitinho batendo num, um pé batendo no outro. Porra, 30 nem por hora? Se machucou. O meu pé tava na janela, eu não sei como. Eu tava na outra janela. Eu tava de um lado, do lado direito do carro, meu pé tava saindo pela outra janela. Não sei como, não sei o que aconteceu. Porque tinha uma menina sentada no meu colo. Eu não faço a menor ideia do que aconteceu. Mas a gente capotou, brother. E aí, o creme de la creme da história. Veio a Serra Mar, na época, pra cobrir o nosso acidente. A TV? A TV era filiada da Globo pra explicar como é que um carro com 10 pessoas capota. Com polícia chegando. Ah, você fala que o resto era curioso. Ah, que absurdo esse carro aqui. Eu falei que eu tava dentro do carro, mas teve uma galera que falou assim, não, meus amigos me ligaram, a gente veio aqui de ônibus e não sei o quê. Eu fico imaginando esse carro balançando que nem berço, de cabeça pra baixo, e saindo um monte de palhaço de dentro com a música tocando. Sai um, sai dois. É três, é quatro. São seis homens nessa porra, cinco homens nessa porra. Ninguém quis virar o carro. Foi depois pra desvirar, né? Que foi o mais genial de tudo. O mais genial de tudo foi pra desvirar o carro. Porque as pessoas bateram palma quando a gente conseguiu desvirar o carro. Tipo, começou a juntar a galera que morava lá. Isso eram umas 6, 7 horas da manhã. As pessoas bateram palma. Aê! Desvirou! E o carro voltou andando. Pelo menos você tava em Petrópolis, cara. Eu uma vez eu tava em Niterói, fazia a noite lá, fui sozinho. Galera, cada um foi com o carro e fui sozinho na expectativa. Foi lá fazer a noite, é isso? Fazer mesmo? A noite. Fazer a noite. Mesmo, fazer a noite. Esse atacado, é esse o Rex. Sem ele. Saí do Rio pra Niterói, né? Porque sem ele lá não tem night. É. Entendeu? Ele foi fazer a night. Lá tem mulheres de fora do Rio, cara, que já é vantagem. Que Fábio, cara. Pô, sério, cara. O Guga concorda comigo. O carioca não, é uma vantagem. O carioca é criado no BOPE, a mulher carioca, cara, te bota no chão, rapaz. A gente cresce na porrada aqui. Aí a gente sai do Rio e faz a farra. Né? Pior que o exército de Israel. O Rio é a mesma coisa que você pegar o Arkham City e botar no hard. Exatamente, cara. Exatamente. É vestido de Adam West. Então estava voltando muito cansado. Filha da puta. Que herói. Após ter feito muito amor. E aí, tava muito com muito sono, mas muito sono. E, pô, quem conhece Rio de Janeiro, Rio, Niterói, a volta é cansativa. Aí eu falei, bom, não tem solução. Ou eu bato ou eu durmo. Aí eu parei o carro na ponte, abaixei o banco e dormi. Esperei. Olha aí. Eu falei, olha, genial. Vai acontecer, vai vir alguém do reboque, vai bater no meu vidro, vai falar, ó, segue em diante, né? Nada, eu acordei com um cheiro de queimado dentro do carro, o sol de manhã batendo dentro do vidro, eu torrando dentro do veículo, que é tudo fechado, aquele cheiro de alambique não, né? Aquele cheiro de perfume dentro do carro. Aí, quando eu vi, assim, de 4 da manhã, já eram 8 e pouco, eu já estava mais acordadinho, né? Mais sóbrio. Aí, o que eu fiz? Liguei o carro e voltei pra casa. Mas uma coisa eu posso falar, cara, a ponte balança que nem um carrinho de bebê. Impressionante. Tininou. Gostoso de dormir na ponte. Gostoso de dormir na ponte. Essa é a sua história? Pô, não é uma história de sobrevivência, cara? Eu podia morrer, né? Assaltado. Pô, isso no meio da ponte. Amanhã? Assim, porra. Um transeunte qualquer no meio da ponte Rio Niterói podia te estuprar. Já que é pra falar de histórias automobilísticas, teve uma vez também que eu fui no aniversário do meu irmão em São Paulo. A festa tava muito boa, tava tipo a night do Rex, só que eu tinha que vir embora pra Santos e era em São Paulo a festa, né? Aí eu voltei, brother, de bis, na chuva. na serra, só que eu tava muito cansado, cara. Aí eu... Todo mundo sabe o que é bis, né? Honda é bis. Honda bis. A porra da Lambretta, não é isso? Isso, uma Vespinha de 100 cilindradas, não tinha 150 ainda na época. Uhum. De 100 ou de 50? Porque tinha uma bis que era de 50. Não, não, a bis era de 100, agora tem 150. Começou com 14. Nossa, bro. Não. Puta não, que não. Pariu, cara. Não. Pra honrar a família. Pra honrar a família. Aí eu tava descendo e tem uma interligação, né, que vai pra Anchieta e Imigrantes, né? E aí, pô, tava lá aquele monstro de bis e chovendo e eu muito cansado, dormi, cara. Caralho. Dirigindo a moto. Meu Deus. Dirigindo a moto? É. Aí eu, caralho, continuei andando assim, dormindo, de repente eu acordei, eu devo ter dormido, sei lá, 3 segundos. Só que a moto provavelmente começou a sair do, a andar não reto, né? É. Sair da pista, eu acordei com um ônibus passando do meu lado assim, atirando mó fina e buzinando. Nossa! Caralho, foi aquele adrenalina, né? Foi essa hora que as suas nádegas morderam a o banco da bicha, né? E nunca mais soltou, né? Aí eu, caralho, velho, tenho que ficar acordado. E, porra, esfregando o olho e chovendo. E aí eu fiquei tão preocupado que errei o caminho. Ao invés de pegar Imigrantes, peguei a Anchieta. Puta merda. E a Anchieta é uma merda foda, cara. Anchieta é... Primeiro que você passa por todos os bairros Cota, né? Cota? É, bairro Cota é assim. Tem o bairro Cota 400. Na altura de 400 metros tem uma favela gigante. Não entendi isso. Eu vou ilustrar rapidamente, só pra vocês entenderem. Cubatão não tinha nada. Aí resolveram que iam construir um polo industrial lá. Começou a vir gente do Brasil inteiro pra construir, só que os caras não tinham casa. E aí eles primeiro moravam em acampamentos, e aí eles passaram a construir comunidades. E essas comunidades foram subindo a Serra do Mar. Então tem o bairro Cota 100, que é a altura 100 metros, entendeu? A altura do bairro é a 100 metros do nível do mar. Ah, cota de altura. Aí depois tem o bairro Cota 200, Cota 400, e não é uma cidade, tá ligado? É no meio da Serra do Mar. Da bananeira. Eu desci, brother. E, velho, eu cheguei e falei, tem uma hora que eu não aguentei. Eu parei na boca da favela, cara. Desliguei a moto e deitei e dormi. Na moto? Isso. Fiquei dormindo. Você dormiu aqui no chão? Maravilha. Na estrada? Em cima da moto. Em cima não. Da moto? Impossível. Não. Eu desliguei a moto, botei o pezinho e deitei assim em cima do guidão. Ah, tu ficou tristinho. É. Cabecinha baixa pra sair mais cedo pro recreio, sabe qual é? As pessoas olhavam pra você, não assalta ele não, tadinho. Caralho, velho. Alguém deve ter falado, deve ter pensado, não, ao contrário, né? Falou assim, caralho, que maluco, brother. Se o cara tá parado de bis nessa chuva na porta da favela... Pô, coisa não é, né, cara? Mas o bandido não vai sair na chuva só pra te assaltar de bis. Né, cara? O cara, porra, tem mais o que fazer, né, porra? Deixa esse chu aí, né, velho? Porra, é, porra. Quanto tempo você dormiu? Não sei, cara, eu perdi a noção do tempo. Eu sei que eu cheguei por milagre em Santos, cara. Eu sei que eu cheguei em Santos também, naquele esquema motoqueiro, porra, e gritando, vem sim, caralho, vem sim. Não, eu acho que o pior que acontece, na verdade, é quando você quer ser uma fazer uma parada legal e acaba se ferrando. Tipo assim, você pega aquela mulherzinha, a mulherzinha fala assim, ah, você vai pra como pra casa? Pô, não, eu te levo. Aí ela fala, você tem certeza? Aí você não quer dar o braço torcido, você já ofereceu, né? Não, claro, eu levo. Eu lembro que uma vez eu... Certeza? Eu moro em Curicica. Até hoje eu não sei qual era o lugar. Eu só sei que fui levar a mulher e eu fui. Eu comecei a ficar desesperado. Falei, pronto, vou roubar o rim, o fígado, né? Prega a rainha, vão me levar tudo. Prega a rainha. Aí eu sei que eu fui parar no quinto dos Eu fui parar no quinto dos infernos. E eu não sabia voltar. Eu falei, pô, desculpa, não sei voltar. Aí esperei amanhecer, ela me deu a indicação e também foi a quilometragem pra voltar pra casa. Depois disso, cara, quando eu nunca mais dei carona pra mulher. Que absurdo, olha aí. Que ótimo, que história. Nenhuma mulher. Que sai da minha zona de conforto, entendeu? Amigo, pegou ponte, pegou estrada, pegou túnel, já não é Rio de Janeiro pra mim. Já dificulta tudo. Eu já caí dentro do rio no carro com o equipamento da minha banda inteiro. Meu Deus! Dentro do rio. Só pra entender, aonde essa sua história de sobrevivência vai? Você salvou o equipamento, você se salvou, você fez algo extraordinário? Não, então, assim, é uma ribanceira nessa mesma estrada que eu capotei com o Fusca, sabe? Deixa ver se você tava pronto pra Fusca 2, né? Petrópolis é uma esquina, né? Assim. Isso. Deixa eu adivinhar, é a rua maldita. essa. Barão do Rio Branco. Ó, você ouvinte, o dia que for a Petrópolis, cuidado com a Barão do Rio Branco. É. Cuidado com o 3D também. Não, então, a gente fez um show no Quitandinha. Peraí, você também tem uma banda, é isso? É, eu tive uma banda. Hoje em dia eu não tenho mais, mas eu tive uma banda. Que a gente fez um show que era... O que você conta pra galera? Jacaré não comeu piste. Não, eu sei que é o Jacaré não comeu piste. Jacaré não comeu piste. O que conta? Nome de banda... Nome de banda do Elecite é uma merda. Tudo, por favor, tem vídeo no YouTube? Não, não tem. Eu tirei. Quanto que você fazia na banda? O que que eu fazia na banda? Eu era performer. Não, mentira. Eu cantava na banda. Não, eu cantava e cuspia fogo. Olha aí, cara. Puta merda. Ai. Fizemos um show no Quitandinha. O Quitandinha é o primeiro bairro de quem chega do Rio pra Petrópolis. É o primeiro bairro, tá? Então, assim, fizemos um show no Quitandinha. Numa boate lá no Quitandinha. E aí o baixista tinha que ir pra Itaipava. Pra você ter noção, tipo, é pelo menos uns, sei lá, uns 30, 40 minutos de carro. É quase uma Rio Petrópolis pra levar o cara pra lá. E aí a gente tava cansado, né? Porque não... Bem cansado. Né? Cansado. Bem muito cansado. Cansado. Okay. A gente tava bem cansado. Aí fomos deixar o baixista Itaipava. Na volta, o baterista, que era o motorista, virou e falou assim pra mim: por favor, vem conversando comigo. Se acabar o assunto, começa a cantar. Porque senão eu vou dormir. É. Beleza, ok, vou lá, tô cantando, não sei o quê, tô cantando. Dormi igual um mongoloide do lado do baterista. Eu fiquei imaginando o Robert De Niro naquele filme. Caralho, isso é muito escuro. Dormi, acordei dentro do rio. É. Não sei o que aconteceu. Ah, você acordou dentro do rio já. Acordei dentro do rio com água no meu no pé, porque a gente caiu numa ribanceirinha. Tipo, essa estrada, esse caminho, tem uns precipícios de rio, que é muro, né? Mas tem uns lugares que era ribanceira. Deus é pai, não é padrasto, né? Me salvou, né? Pô, tem que proteger um aleijado de 3 dedos, que ele já nasceu todo... Então vamos deixar ele cair de um lugar legal, né? Cara, a gente desceu uma ribanceira, cara. Tipo assim, eu acordei com água no pé, o bumbo assim, na minha nuca, o bumbo saiu da mala, que a mala tava aberta, a mala do Gol. Tava o bumbo na minha nuca, eu olhei pro lado assim, o Mauro, que era o baterista, que tava dormindo. Ele só falou assim, caralho, as guitarras, ele só falava isso. Ele entrou em... Tipo, era um mantra, as guitarras, e bateu pra frente, pra trás, falou assim, Mauro, guitarra é o cara. Caralho, brother. Meu pé tá com água, filha da puta. O carro tá descendo, a gente vai entrar no rio mesmo. Aí ele, as guitarras. Tem um amigo nosso que passou por um momento de sobrevivência agora recentemente. Marco Gomes. Caralho, pode crer. Menino prodígio da galera. Tá viajando lá na Nova Zelândia, tirando uma onda, aquele negócio todo. Só que fez uma escala no Chile. Nossa. Caraca, que reação é essa? Porra, é o Chile, cara, não é a Colômbia. É. Não é pra tanto, né? Aí o cara, a diferença de tempo entre os voos era muito grande, a conexão. E ele e a esposa foram dar um rolê na capital ali, em Santiago do Chile. Almoçar e tal, e dar um rolezinho no centro. De boa, pegaram ônibus, foram na cidade, almoçaram e na hora da volta vão pegar um táxi pra garantir, né, cara? Pegaram um táxi, o motorista do nada liga pra alguém e fala: não, tô indo levar os caras aqui no aeroporto, não sei o que lá, fica tranquilo. Eles ok, né? Relataram isso, mas situação normal de: ah, eu tô dizendo pra alguém que eu vou no aeroporto pra pessoa saber quanto tempo eu vou levar, né? Isso acontece. Só que o cara desviou do caminho do aeroporto, começou a mensagem. Gomes com o seu iPhone na mão, provavelmente, né? Sim, né? O GPS, desviou aqui no GPS. O cara começou a mandar mensagem de texto direto e começou a fazer terror psicológico com os caras, do tipo: ah, vocês não fazem ideia de onde vocês estão, né? Vocês já entregaram a alma de vocês pra Deus, o caralho, nesse nível. Sério isso? Sério? Que parte do motorista dirigindo você vai lá e não dá um matalhão nele, não dá uma porrada pelas costas e afins? É, porque nem todo mundo é o Batman, né, cara? Eu sei que eles estavam bolados, já estavam sofrendo um sequestro, né, de alguma forma. E aí, ele nos barras sinistras. Ele tava armado, alguma coisa assim? Não, mas o cara tava... Eles estavam no carro com o cara e o cara tava, né, nessa vibe. Começou a entrar numas quebradas, segundo o texto. Até o momento que eles resolveram, quando o carro parou numa bifurcação pra entrar em outra estrada, eles saíram do carro. Correndo, enlouquecidos, com mochila. Desceram o barranco. O cara tentou vir na contramão atrás deles, só que bateu num outro carro. Aí eles pularam muretas de concreto, né? Bateu num outro carro? Bateu. Num outro carro. Pularam muretas de concreto, né? Pra criar obstáculos, né? Impedindo que o carro, que o cara conseguir se segui-los de carro. E aí entraram numa outra autoestrada e correndo, loucos, correram 3 quilômetros. Cara, eles sobreviveram, cara. Uhum. Eu teria morrido na primeira mureta. Fizeram parkour. Aí, por cagada, ou destino, ou intervenção divina, um táxi desses executivos, sabe? Que táxi de hotel, parou no acostamento pra ver uns papéis. É porque ninguém tava parando pra isso. É, exato. Dois malucos correndo no meio da autoestrada. Tu para? Eu não paro. Porra, não paro mesmo, cara. Pô, nem fodendo. E aí eles falaram com o cara, mostraram o passaporte, me ajuda, pelo amor de Deus. E o cara, por $30, ajudou ele. Pô, mas foi essa coisa de assalto é bizarro, porque uma vez eu tava com uma ex-namorada minha de no Leblon. Aí eu tava com ela no carro conversando, coisa boba, você tava tendo a discussão com ela. E a discussão? Riqueza de detalhes. DR, né? É, mulher adora escolher os melhores lugares pra ter DR, né? Tipo assim, no carro à noite. Aí eu tô vendo duas figuras vindo na direção do carro, mas eu pensei, pô, bando de curioso, né, cara? Tão vendo galera discutindo o carro e, porra, fica de olho. Aí eles se dividiram, né? Vem um pro lado direito do carro, o outro lado esquerdo. Porra, como a gente. Eu ia sair do carro, então a porta tava aberta, né? O pino do carro tava aberto. Aí eles entraram no carro, um com uma pistola. Um revólver, na verdade. Que isso, cara? É, entrou no banco de trás e já botou na minha nuca. Falou, ah, não reage, não fica nervoso. Aí, tipo assim, autocontrole. E essa hora pra dar uns tapas no cara, Batman? Não tem como, porque você está sentado no banco da frente. O cara está no banco de trás com a arma. O Bruce Wayne conseguiria. Yeah. Mas eu não sou o Bruce Wayne, eu sou o Vingador. O Vingador da caverna do dragão. É, né? O chifre trabalha no movimento. Isso, né? Isso. Aí, só sei que quando o cara botou a arma, minha namorada ficou branca. Aí eu falei, não, olha, calma, sem problema. Só vou botar o cinto, beleza, vamos lá, aquela coisa, né? Ser o mais tranquilo possível. E os caras estavam bem nervosos. Aí, quando o cara encostou no braço da minha namorada pra pedir a bolsa, né? Cara, ela abriu a porta e saiu correndo do carro. Caralho. Aí o cara que tava com a arma, ele abriu a porta e chegou a sair e mirar a arma nela. Que isso, cara. Só que ela entrou na portaria do prédio, tava a porta tinha acabado de fechar. A porta tava fechando, ela saiu correndo, entrou. Aí o cara saiu a mirar a arma. Aí eu falei, volta que tá tudo aqui dentro. Ela deixou a bolsa, tá tudo aqui. Aí o outro cara puxou ele pra dentro. Aí essa foi a minha sorte, porque eles falaram o seguinte, porra, a gente não pode ir com ele embora. Porque se a gente for passar ali pelo túnel, tem blitz da polícia, vão pegar a gente. Aí ficou naquela, pô, o que a gente faz? Aí eu sempre deixava no carro uma carteira, né, velha e um celular velho. É, só pra entregar. Vizinho, a velha tática, né? O do ladrão. Exatamente, o do ladrão. Aí eles... Ah, passa a carteira, o celular. Abriu o porta-luvas, dei pra eles. Aí eles... Ah, anda ali, deixa a gente ali na frente. Caralho, ainda pagou de motorista pros caras. É, tive, né? Aí andei uns 50 metros com o carro, parei o carro, aí eles atravessaram a rua, assim. Você fica tranquilo na hora, mas depois que o sangue sobe, cara, você fica bem nervoso. Aí eu saí correndo com o carro, entrei na contramão ali no... naquela parte ali pra quem vai pra Barra, porque tinha um carro da polícia logo ali. Aí eu parei com o carro da polícia ali do tomou lado. Uma multa, Não, falei, olha só, acabei de ser roubado, os caras estão logo ali. Aí o policial ligou a sirene e falou, vem com a gente que você vai tentar reconhecer os caras. Aí eu fui seguindo com a polícia, só que aonde que eu tinha deixado eles era um ponto de van. Aí os policiais saíram, eu saí junto com eles, mas não tinha visto mais os caras. Aí não deu em nada. Mas assim, a preocupação foi quando ele puxou a arma pra ela, né? Que aí você tem que manter a calma o tempo inteiro. Caralho. Isso na hora, cara, se você não tem o sangue frio de ficar calmo, sabe, controlado, você fica desesperado. E eu vi isso quando o cara encostou na minha namorada. No que ele encostou nela, ela berrou no carro e saiu correndo. Poxa, se os dois tivessem feito isso, com certeza um dos dois tinha tomado um tiro, sabe? Eu trabalhava na Lan House, né? Eu já falei isso aqui no Nerdcast já. E quando terminava, às vezes eu ficava vendo um seriado e tal com a loja fechada. Isso era... Fechava 11 horas da noite, eu ficava até 1 hora da manhã, 1 e meia e tal, tranquilo. Aí um dia eu tava lá sentado vendo 24 horas lá e aí o telefone tocou. E a porta, a gente não fechava ela toda, assim, sabe? Deixava só um pedacinho e quando ia embora é que fechava por fora mesmo na tranca. Aí tocou o telefone, eu atendi, aí era assim, ó, aqui é a polícia, tamo do lado de fora, sai da loja agora. Que isso? Aí eu falei, porra, não vou acreditar, né? Aí desliguei o telefone, falei, ah, vou continuar vendo aqui 24 horas. O telefone tocou de novo. Aqui é a polícia, não sei o quê, sai da loja, estamos do lado de fora e tal. Falei, caralho. Aí liguei pra um amigo meu que trabalhava comigo, falei, ó, seguinte, estão ligando, eu tô na loja, falando que é a polícia e tal, eu vou ver. Se der ruim, tu já sabe que tô te avisando, desce aí rapidinho e tal, que ele morava perto. Aí eu fui andando no meio da loja era grande, eu fui andando, tentando olhar pela pela fresta da porta. Só que, pô, falei assim, se eu vi um boot, é porque é polícia, mas não sei. Cara, eu sei que no meio da... Você ouviu um boot? Como assim? Butina de polícia. Coturno. Ah, coturno. Eu entendi. Você ouviu um boot, tipo, alguém dando boot no computador. Deixa eu ver o que era. Era um bot? Não. Contra o extrato. Você ouviu alguém dando boot no computador, tipo, sabe? Pip, sabe? Eu falei, por que a polícia vai dar boot no computador? Aí eu fui andando, tentando olhar por debaixo da porta. Cara, do nada, eu tava no meio da loja, a porta subiu, meu braço subiu junto com a porta, né? Que eu não vou ficar dando mole. E tinham três policiais parados, apontando a arma. E era metralhadora, assim, pra mim, dentro da loja. Que isso, cara? E você pendurado na porta? Não, e eu longe da porta. Aí eu fui andando devagar, falei assim, ó, calma, calma, o trinco aí embaixo, vou abrir. Aí abri. Cara, quando eu abri, os caras botaram a mão no meu pescoço, me botaram na parede. Que porra é essa? O que tu tá fazendo aqui? Não sei o quê. Eu falei, calma, cara, eu trabalho aqui, calma, não sei o quê. O cara trabalha, o caralho, não sei o quê, bababá. Eu, calma, cara, eu, cara, tem alguém aí contigo? Eu falei, não, tô sozinho dentro da loja aqui e tal. Aí o cara, não, tem alguém sim. Aí o cara foi andando lá naquela posição, pra mim tava ridículo, porque o cara tava andando pra ir ver se tinha alguém, mas não tinha, mas ele tava fazendo a função dele. Aí o cara foi, verificou a loja toda, aí eu falei, ó, vou te mostrar meu documento e tal. Aí mostrei o documento com calma, e o cara apontando a arma pra mim. Aí eu, porra, virei assim e falei, não, tá tranquilo, eu trabalho aqui e tal. Aí o cara, não, tá bom, é porque a gente recebeu um chamado ali no carro, avisando pra gente que, porra, tava tendo assalto no 68. Aí a gente veio aqui, tu tá aqui, não sei o que. Eu falei, então, cara, aqui é o 256. Aí ele mandou aquela, então liga o computador e vamos dar uma jogada. Bom, cara, sabe o que aconteceu no final? A gente vendia mouse, teclado e fone. Um dos policiais tinha uma lan house, não foi atender. Eu vendi 15 mouses, teclados e fones pra lan house dele. Caraca, foda-se o 68. Né, cara? 68 total. Cara. Agora vem cá, você já contou essa história na Nerdcast. Sério? Pois é, sério? Que merda. A mesma história, mas ela é muito boa. Não. Mas ela é muito boa, ótimo. Fica aí de bônus pra quem não tinha ouvido. Falando de lan house, teve uma só uma adendo aqui. Que eu não sabia disso, não, cara. Eu ia direto pra lan house, tinha aqui em Botafogo, e volta e meio o dono da lan house que ficava na hora e falava assim: ô Rex, levanta aí rapidinho. Aí eu levantava e não, obrigado. Aí foi isso uma vez, duas vezes, três vezes. Eu falei, porra, o período. O cara era Batman, né? Falei, porra, Batman, por que essa mania fica pedindo pra levantar a tua hora? Não, não, é porque a Lan House tinha aqui em Botafogo, era perto de uma favela. Da Matriz. Aí, do Dona Marta. A Lan House da Matriz. Aí o cara, não, isso aqui é o seguinte, vem uns molequinhos aqui do Dona Marta e eles ficam tirando onda de bandido. Aí eu falo assim, ah, tu não vai pagar não? Aí eu te chamo, aí quando eles olham pra você, eles pagam na hora. Filha da puta, a Lan House, porra, da Matriz. Filho... Os irmãos do Afonso, eles foram se formar no colégio, né? A gente Afonso era mais... Solano, Afonso Solano. Isso. Lá do MRG. E eles foram se formar e convidaram a gente. Ah, vamos lá, todo mundo e tal. Acabou que o Afonso não foi, o Diogo não foi, fui só eu. E chegamos lá na festa, estávamos zoando uns outros amigos nossos, porque eles são mais novos, né? Caralho, você foi na formatura dos irmãos do Afonso Solano e o Afonso Solano não foi. Não foi. Ok. Puta merda. Isso é que é amigo, cara. Aí quando a gente chegou lá, tinha um amigo meu, esse mesmo que eu liguei da Lan House, inclusive, ele gosta de arrumar confusão. Assim, eu acho bem chato essas pessoas quando você sai, gosta de arrumar confusão, mas estava lá do nada, eu olhei pro lado e tinha um cara na festa dando um soco na cara dele. Falei, bom, né, somos amigos, estamos aí, depois eu dou um esporro nele pra arrumar a confusão, mas antes vamos ajudar o amigo. E aí virou uma confusão do cacete, a festa, a porrada estancou e tal. Aí deu aquela confusão toda. Aí quando a gente tava do lado de fora, eu senti que tinha uma movimentação muito grande de muitas pessoas olhando pra gente. Aí eu falei, cara, isso vai dar merda, não é possível, eu não vou deixar estragar a festa. Aí eu falei assim, chamei um dos amigos lá do Mundo Afonso, falei, cara, vem comigo, soda. Falei, vem comigo. Aí cheguei lá perto dos caras e falei, amigo, dá licença, posso conversar com vocês? E os caras conversando e olhando pra gente pararam. Eles falaram, eu falei, você, vem aqui, conversa aqui comigo. Aí tirei o cara do grupo, cheguei pro cara e falei assim, meu irmão, olha só, deixa eu te explicar. Eu vi que rolou uma confusão, rolou um problema, eu até ajudei o meu amigo e tal. Vocês estão curtindo a festa de vocês, vocês estão se divertindo. Eu vim aqui celebrar a formatura dos meus amigos, então hoje eu não vim armado. Eu saí da delegacia e vim sem nada. Você tá maluco? Irmão, o cara, ele abriu o olho, mas era moleque, cara. Ele abriu o olho, assim, e eu também era moleque. Eu tinha, sei lá, 22, 23 anos nessa época. Ele abriu o olho, cara, e ficou me olhando. Eu falei, então, faz o seguinte, fala pros teus amigos ali, cara, pra acabar essa confusão, porque hoje a gente não tem necessidade de terminar isso aqui de uma forma que os pais de vocês vão ter que aparecer, vai ficar uma coisa ruim. Tem um monte de segurança da festa que é lá da delegacia, não sei o que e tal. E aí os caras, meu irmão, esse maluco, ele foi nervoso voltando pros outros, e a gente só ouvia assim, não, pô, o cara é polícia, o cara é polícia. Aí eu falei pro Soda, falei, Soda, olha só, eu não posso ficar fazendo isso, porque vai dar merda se eu ficar acreditando que eu sou polícia, porque isso é a parada mais errada de se fazer. Aí ele, pô, beleza, o que que a gente faz? Aí eu fui no segurança da festa, cheguei pro segurança da festa, falei assim, qual é, amigão? Tudo bem, cara? Então, eu sou um dos organizadores aqui da formatura, cara, e eu vi que teve a confusão ali, pô, sabe aqueles caras ali? E eu apontei pros caras que estavam arrumando confusão. Aí o cara, falei, então, eles estão estragando a nossa festa, será que dá pra vocês irem tirar eles da festa? E os caras eram formandos. Caralho. Cara, os seguranças foram, botaram os malucos pra fora. Aí, porra, beleza. Falam, galera, tamo tranquilo, tomamos a festa. Quando um amigo, o irmão do Afonso, na verdade, chega pra mim e fala assim, pô, Beto, dá uma chegadinha ali fora, cara, que tá dando um problema. Cara, quando eu chego lá fora, esse meu amigo que tava arrumando confusão lá dentro, ele tá correndo, juro pra vocês, cara, cena ridícula, em volta do carro de um segurança, porque o segurança pegou ele, levou ele pra fora, achando que era junto com os outros caras, ele deu um tapa na cara do segurança da festa. Meu irmão, o cara meteu a mão na arma, o irmão do Afonso segurou o braço do cara, abraçou o cara, falou, meu amigo, não vamos fazer isso, não é assim que a gente precisa resolver a situação. Enquanto isso, esse nosso amigo tava atrás da gente, a gente segurando segurança, e ele atrás da gente assim, gritando que nem um maluco assim, bate na minha cara que eu sou menor de idade, vai, bate que eu sou formando. Que escroto. Meu irmão, de repente, cara, tem uns 6, 7 seguranças parados atrás da gente, falando assim, ó, olha, vocês têm 5 minutos pra sair da nossa frente. Se vocês não forem, a gente vai pegar todos vocês agora. Uhum. Cara, a gente saiu correndo, entramos no carro, chegou no carro, o carro não pegou mais. Caraca. Meu irmão, a gente desesperado, caralho, a gente precisa ir embora daqui, precisa ir embora daqui, pá, beleza. Ligamos o carro e fomos embora. Passou um ano, aí fomos numa formatura de uma amiga nossa. Quando a gente chega na porta da parada, o segurança bota a mão no meu peito e fala assim, vocês não. Quando eu olho, mano, é o segurança que tomou o tapa na cara. Nossa, e aí? A apanha não esquece, cara. Pois é, cara, fomos barrados, mas pelo menos estamos vivos. Sei que pariu. Eu já fingi que era viado. Uma vez eu fui levar uma menina em casa, que era longe pra caralho, lá em Petrópolis também, longe pra caralho, do centro de Petrópolis, fui levar ela em casa. Ela, você não vai voltar agora, 4 horas da manhã, vou voltar dirigindo. Pô, você tá cansadão, dorme aí em casa, não sei o quê. Pô, não vou dormir aqui, cara, pô, nem conheço seus pais, não sei o quê. Pô, o pai dela é do clube de tiros. Eu falei, tá maluco, não, pô, tá se fudendo, vou dormir que nem fudendo. Ela, não, dorme aí. Qualquer coisa, você é meu amigo gay. Aí, oi? Aí ela, você é meu amigo gay, ué. Ah, tá bom. Dormi perto da lareira, né? Dormimos junto, não sei o que. No meio da noite já fui pro quarto dela. Acordei com a família toda tomando café da manhã, tipo, perto da lareira, assim, tipo, acordei, olhei aquele monte de gente assim, o pai dela é gigante. Meu. O pai dela era muito grande. Caraca. Oi, gente, bom dia! Isso me lembra uma história de carnaval. Antes do carnaval tem várias festinhas de carnaval aqui no Rio de Janeiro, né? Antes do carnaval tem várias festinhas de carnaval. Aqui no Rio de Janeiro costuma ter umas festinhas antes do carnaval, que a galera, assim, que as escolas fazem, né, nas comunidades, pra levantar dinheiro pro carnaval. Aí eu fui numa festa dessa com uns amigos meus, só que eles, porra, mudaram na última hora, foram pra outro lugar. Eu falei, pô, já cheguei no lugar, agora vou ficar. Aí beleza, tava lá sozinho, que não sei o que, porra, tinha uma loura sensacional, fiquei lá conversando com a mulher, dando mole com a mulher. Quando eu tava já quase no enrolo com a mulher, eu falei, para tudo que meu namorado tá vindo aí. Quando eu olhei pra trás, o namorado da mulher nada mais era do que um dos bicheiros do Rio de Janeiro. Caraca. E era o cara da favela, entendeu? Ah. Aí eu, porra, inocente, de fora, não sabia. Aí ela, o que você vai fazer? Eu falei, continua conversando comigo. Quando ele chegar aqui, eu me viro. Olha o Batman. Calma. Aí o cara chegou, não sozinho, com dois enormes seguranças. O que tá pegando aí? Baixou Sandra Rosa Madalena. Eu, oi, tudo bom? Sou amigo dela, sou personal. Aí. Aí, gente, eu sou personal na academia dela, sou personal na Zona Sul, que não sei o quê. Aí comecei a, né? comecei a soltar e começar a falar com o cara. E o cara, pô, a gente tá com um camarote ali, você não quer dar um chega, não? Eu falei, vou, lógico. Cara, você amarrou em você? É, porque eu comecei a conversar com ele, assim, de boa. O cara achou, pô, o que tá acontecendo aqui, né? Já veio criando balão. Eu falei, ó, haja o que eu ver, continua rindo. Aí ela soltou uma risada. Eu falei, ah, não, normal. Aí, para. A gente incorpora. Que vagabundo, cara. Irmão, eu só sei que eu fiquei no camarote. Dancei até o chão, samba. Dei mole pro segurança de novo. Aí eu peguei o celular, botei pra despertar rápido, né? Pra fazer barulho. Deixei perto de onde estavam os celulares, que eles botaram os celulares tudo num canto só por causa do barulho. Aí o celular tocou o despertador e eu peguei assim, a Hansky. Aí eu falei, puta, a cachorra da minha personal que falou que não ia dar aula amanhã, que não ia querer aula amanhã, agora tá querendo. Aí então tem que ir embora mais cedo, gente. Aí eu cheguei, dei um de chava lá, o cara me cumprimentou, falou, porra, chega aí, que não sei o que vai ter outra semana que vem. Eu falei, claro, eu tô aqui, linda. Aí, cara, entrei no carro, meu irmão, suando frio, tremendo, não consegui nem ligar o carro, cara. Desesperado. Falei, tava vendo a hora que os caras iam vir atrás de mim, sabe qual é? Ou me cagar de porrada, de tiro, que seja, né? De cagar de porrada. É, ou bocaque, né? Sabe lá. Ai, você... Meu irmão, entrei no carro e falei, nunca mais eu piso nesses lugares, cara. Nunca mais fui, cara. Nunca mais. Tu tá falando isso no Nerdcast, né? O cara morreu? Morreu. Então podia ter um número 2, né, de sobrevivência. Conta aí. Pô, cara, olha só, eu tô me sentindo um iniciante aqui, porque as minhas histórias são todas de infância, cara. Ué, mas vale? Porque eu era tipo aquele pestinha, então eu era o capeta, cara. Tudo que você falava assim, não faça, eu fazia. Eu era assim, acho que eu sou até hoje um pouco assim. Mas só que, pô, todo pai fala pro filho não enfiar o dedo na tomada, né? Aí, pô, beleza, aí eu enfio o dedo na tomada? Não, é muito simples, né? Enfiar o dedo na tomada, pô, eu tenho que fazer algo além, né? Enfiar a língua na tomada. Caralho! Caraca, chocante, cara, chocante. Eu só fazia loucura, cara. Eu fazia muita merda, era impressionante. Teve uma vez que eu fui brincar de pique-esconde no terraço lá da casa do meu avô. Do lado tinha um barracão de ferramenta velha abandonado pelo vizinho dele. Eu fui pular na telha de amianto. Puta. Eu, uma criança de 10 anos, pulando na telha de amianto, fui, né, obviamente, né, quebrou aquela merda toda, atravessei, caí dentro do barracão cheio de ferramenta, cara. Do meu lado tinha uma porrada de vergalhão, assim, de aço. Caraca. Eu ia ser empalado, cara. Que caraca. Isso, cara. Cara, eu era uma criança, cara. Eu era o filho do demo, cara. Eu só fazia merda. Cara, uma vez eu tava com a minha irmã, tava subindo um pé de jamelão, né? Uma árvore grande pra caralho. Eu tava subindo, assim, minha irmã. Eu imaginei agora o pé do jamelão. Eu tava subindo a árvore lá, porra, minha irmã, cuidado que tem uma cobra aí. Eu falei, que cobra, porra nenhuma, cara. Quando eu subi na porra do galho lá, que era o próximo que eu tava, né, me puxando lá. Cara, tinha uma cobra olhando pra mim, tipo aquela cena do Indiana Jones, cara. Aí eu, maluco, né, ao invés de, porra, descer rápido, não, me joguei igual um doido. Caralho. De cima da árvore, caí de costas no chão, fiquei sem ar, minha irmã ficou me arrastando pelo braço pra me afastar da árvore, com medo que a cobra pulasse atrás. Cara, eu era muito louco, cara, eu era muito louco. Essa coisa de criança, que a gente tem noção de perigo, eu lembro que eu tinha um vizinho, que ele tinha uns Rottweilers. Aí a graça que a gente fazia era o seguinte, era abrir o portão do Rottweiler e correr pra escalar o muro antes do cachorro pegar a gente. Caralho. Criança sem noção nenhuma, assim, de perigo. Pô, a gente pulava, o cachorro quase alcançando a gente rindo em cima do muro, assim. Aí numa dessas, eu correr, eu não consegui dar tempo, eu pulei na piscina. Falei, tô salvo, né? Cara, quando eu ouço um tibum atrás de mim, olha aquele manto negro. Era o Rottweiler? De Rottweiler. Caralho! Pulou na piscina, só que assim, o cachorro pulou e esqueceu que não sabia nadar, né? Aí eu comecei a nadar, quando eu pulei pra fora, o cachorro quase se afogando, cara. O cachorro sabe nadar, que porra é essa? Não, mas esse não sabia. Esse não sabia. Esse não sabia, cara. Aí quando eu... Esse era burro pra caralho, mano. Cara, qualquer cachorro sabe nadar, cara. O cachorro não sabe nadar com o cachorrinho. Foi ele que inventou essa porra desse negócio. Verdade. O bicho, ele não sabe se você é mais perigoso ou não. Ele tem um instinto de, por exemplo, se ele vai te atacar é porque ele acha que ele vai ganhar. Mas se ele achar que você vai ganhar, ele não vai. O pessoal até fala que tem uma técnica de sobrevivência, ataque de urso, que é ou você subir em cima de alguma coisa, levantar os braços e gritar, pra ele ficar com medo de você, porque o animal selvagem, ele não tá acostumado com o ser humano. Então ele não é uma coisa do habitat dele. Então ele não sabe se é coisa perigosa ou não. Então ele fala, ou você fica maior que o urso e tenta assustar ele, ou você finge de morto, que ele pode ser que ele desista de você. Mas eu já vi gente que tentou as duas coisas. A pessoa primeiro tentou assustar o urso ficou meio assim, e aí continuou, e aí a pessoa se fingiu de morta e depois o urso se desinteressou. Então dá certo, tipo assim, o urso não vai achar, ah não, esse cara tava gritando, ele não tá morto não. Ele enganou o urso na segunda tentativa. Berrou tanto que morreu, né? Exato. Mas por exemplo, o Sr. M, que é o nosso sogro aqui, o pai da senhora Jovem Nerd, da portuguesa, ele tava abrindo o carro, a portuguesa tava com a almôndega no colo ainda, que era bebê, e aí de repente algum vizinho deixou os cachorros soltos. Era vira-lata na rua? E eles vieram, tipo assim, em ataque mesmo, pra cima dela com o bebê. E aí na hora o Sr. M foi e começou a correr pra cima dos cachorros gritando. Passou ela, sabe? Gritando pra cima dos cachorros, e eles deram meia volta e saíram, maluco. Então, às vezes você tem que pensar muito rápido. Quando um bicho vai te atacar, você tem que botar mais medo nele, cara. Que o bicho vai e foge. Se você fugir, certamente você vai se fuder. Outra coisa que eu fiz foi beijar um piquinês na boca. Não preciso dizer qual foi o resultado, né? Eu fui tomar 12 vacinas na barriga antirrábicas, né? Porque o bicho mordeu mordeu os meus lábios, assim. Ele ficou fechou. Com piercing. Eu fiquei com várias marcas de piercing na boca, cara. Caraca. É, cara, isso é muito perigoso. Eu era um louco, né? Fui beijar um piquinês. Caraca, que carência era essa, cara? Essa parada de meter a língua na tomada foi épico, né? Mas foi, cara, eu fiz isso, cara. Quando eu era pequeno, eu metia a escumadeira molhada. O quê? Saca a escumadeira? Esqueci de pegar batata frita. Aquela colher cheia de furinho, caralho. É escumadeira o nome daquilo? É. Eu sempre achei que era espumadeira. Isso, né? Porque tu faz espuma com aquela merda, né? Não, porque você tira, você escapa da espuma, sacou? Então, mas aquilo já virou espumadeira, né? É aquilo de tanto falarem errado, já foi incorporado. Também pode falar espumadeira. Mas é escumadeira. Bom, aí minha mãe... Eu entendi que você fazer a escumadeira. Eu entendi. Nossa. Tá, ele botava a língua na tomada, eu fazia escumadeira. Eu falei, cara, o cara bota madeira na tomada? Ou na língua, né? Não, meti a escumadeira molhada na tomada e explodiu a tomada, brother. E comigo não aconteceu nada. Caraca. Isso é perigoso. A minha mãe tem escumadeira com a marca da tomada até hoje. Ah, guardou? Guardou. Recordação, né? Sobrevivi, né? Tá escrito nela, né? Porra. A escumadeira. Ela tá esperando até hoje você dar uma nova pra ela. Porra, será que era isso? Era uma dica? Vocês estão falando de criança. Teve uma vez, cara, que eu ficava... Eu morava num prédio, do lado tinha uma vila de casas. E eu não sei porquê, eu tinha... Sabe quando você tira o negócio que faz o som da caixa de som? Um negócio faz o som na caixa de som? É aquele troço redondo. Pega a caixa de som. O alto-falante. Isso, perdão. Caraca, esse vocabulário foi embora, velho. É a hora? É o avançado da hora? Eu peguei o alto-falante, cara, e eu taquei na vila lá que tinha, do lado do prédio onde eu morava. Que isso? E aí, de repente, cara, eu ouvi aquele barulho de vidro quebrando, assim. Falei, caralho, fiz merda, mano. Fiz merda. Porque eu ficava atacando, assim, sei lá, bola de tênis, essas coisas na vila. E não sei porquê, mas eu gostava de tacar. E aí, tacava bilha de aço, tá? Bilha de aço com atiradora profissional, tá? Ah. Pois é. Eu jogava garrafa de Big Coke cheia. De água. Porra, eu fazia porrolho e já me achava um vândalo. Eu comecei com porrolho, mas o porrolho não foi suficiente. O que é porrolho? Papel higiênico molhado. Ah, caraca, velho. Não, sério. Porra. Eu não sei o linguajar de rua de vocês aí. O que é porrolho, maluco? Eu sei que é papel higiênico molhado, não sei o que é porrolho. Não, se tu tivesse morado em São Paulo, tudo bem. que aqui tem outro nome, é genicão. Genicão? É. Não, mas peraí, é o quê? É só o papel higiênico molhado ou é ele com mais alguma coisa? Não, é porrolho. Pode porrolho. Ser sujo se você quiser. É. Mas o clássico, porrolho clássico, é um papel higiênico molhado, é uma bombinha de papel higiênico molhado. Tá, ok. Uma vez eu fiz uma chuva de porrolho, maluco. O cara chegou e tava fazendo show de carro, que fechou a rua, tava fazendo show de carro em frente à minha casa. E 8 da manhã ele começou a soltar fogo de artifício. Aí desci, fui lá e falei com o cara, amigo, pelo amor de Deus, são 8 da manhã, ele, 8 da manhã acaba a lei do silêncio. Eu falei, acabou a lei do silêncio? Ele, acabou. Eu falei, então vai começar a lei do porrolho, maluco. Acordei meu irmão. Cara, a gente gastou uns 3 rolos de porrolho, velho. Ele tomou tanto porrolho na cabeça que ele não sabia de onde estava vindo. Ai, meu Deus do céu. Mas, Roberto, você não tava contando a história? Ah, é verdade. Não, então, aí eu peguei e taquei o negócio. Aí eu ouvi aquele barulho de vidro quebrando, cara. Eu falei assim, caralho. Fudeu, assim, eu era uma criança, eu falei assim, tipo, minha única preocupação era, pô, meu pai e minha mãe vão dar um esporro inacreditável e tal, não sei o quê. Aí eu falei, porra, vou apagar todas as luzes e tal, vou fingir que tô dormindo. E aí o cara começou a gritar de lá, começou a xingar, porra, vocês estão quebrando minha casa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí o prédio todo acendeu a luz. Aí, tipo, eu tava olhando assim, o cara saiu da vila, dava pra ver, né? O cara saiu da vila, começou a dar volta no prédio. Falei, caralho, fudeu, cara. Vai dar ruim. Agora vão descobrir que fui eu. E tal, não sei o que. Falei, cara, o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Aí eu, muito idiota, assim, eu preciso me machucar. Eu falei, eu preciso me machucar. Desculpa, faz todo sentido, Beto. Você pensou certo. Não, eu falei, pô, as pessoas vão ficar com pena de mim se eu tiver machucado. Só enfaixar o braço sem se machucar não passou pela sua cabeça. Não, não, mas, pô, eu precisava enganar o meu pai e minha mãe. Eles aí que tinham que ficar com pena de mim. Eu não tava nem aí pro resto das pessoas. Pô, aí eu falei, cara, eu preciso me machucar. Eu preciso machucar, preciso fazer alguma coisa. Aí eu falei assim, beleza, vou botar a mão na janela e vou fechar a janela na minha mão. Olha, nossa, caraca! Que ideia! Que ideia! Ai, maneira! Caralho. Que ideia legal! Cara, vou te falar, eu fiz, doeu horrores. Aí eu cheguei pro meu pai e minha mamãe e falei, pô, me leva pro hospital, tudo pra sair dali. Assim, minha ideia era essa, se eu sair daqui, não vai dar merda. Me leva pro hospital. Mas pais estavam em casa ouvindo o meu vizinho gritar? Não, era tipo uma hora da manhã, cara. Ah. Todo mundo dormindo, tava, tipo, bom silêncio e tal. Aí eu, pá, dei a batida, caralho, minha mão doeu muito, assim. Aí eu, tipo, acordei meu pai e minha mãe, porra, minha mão, não sei o quê, bati minha mão, me leva pro hospital. Aí começou aquele negócio, ah, não faz diferença, não, pô, não precisa levar, babá, não sei o quê. Aí eu falei, não, minha mão, tá doendo, tá bom, vamos te levar pro hospital. Cara, a gente pegou o carro, quando a gente tá descendo, sai na garagem, tá o cara na porta do prédio com mó galera, mó função, e o porteiro lá querendo saber, e o cara querendo entrar no prédio, eu quero saber porque foi do prédio, não sei o que, destruíram. Aí o meu pai parou, abriu a porta e falou assim, pô, o que tá acontecendo, não sei o que. Aí o porteiro explicou, olha, tacaram um negócio aqui no prédio e tal, ele tá tentando descobrir quem foi. Aí meu pai, ah, tá, não sei o que, qualquer coisa informa pra gente. Cara, sério, meu pai deu a volta no quarteirão, parou e falou assim, olha, eu vou falar uma coisa pra você, não vou te levar no hospital, mas a gente vai demorar pra voltar pra casa e você está uma semana sem poder descer no play. Meu pai foi cúmplice da minha... Teu pai não queria pagar o conserto da casa do vizinho, né? Cada um sobrevive como pode, né? Era o seu pai que tinha dado depoimento, cara. É como eu digo sempre, o malandro é o rato que já nasce de bigode, cara. Na verdade é o gato, né? Cara, eu vou te dizer que eu pensei isso mesmo, porque eu não tinha pensado nisso. Cut the cake, please. O Tucano, quando ele falou, vou comprar a moto, malandrão, agora eu quero ser motoqueiro. Quando ele falou isso, rolou um bolão. Aí teve um bolão quando ele ia cair. Então, galera, foi automático. Aí, tipo, ninguém ganhou, né? Mas não, ele caiu. Eu ganhei. Tu ganhou? Eu ganhei, falei novembro. Aí ele foi pá! Novembro mesmo. E aí... Pô, jovem nerd, boca de sapo, hein? Todo mundo fez o bolão, porra. E aí, quer dizer, como é que foi essa queda? Eu sei que você caiu, que você foi pro hospital, caralho e tal, mas até hoje a gente não lembro de ele ter falado. Ah, eu tava indo pra faculdade de manhã, 8 horas da manhã, de boa, só que tinha chovido de noite. Uhum. E eu tava com a Bisa há pouquíssimo tempo, acho que era 2 meses, 3 meses. Cara, eu vou ser motoqueiro, porra, e comprar a Honda Bisca. Não, peraí. Eu só me tornei motoqueiro, porra, quando eu comprei a Bros. Ah, tá. Tá bom. Nessa época era só uma marmita, né? Marmita é bom. Leva o que come. Sim, sim. Sentia a necessidade de ter um meio de locomoção pra essa finalidade. Mas eu tava indo pra faculdade, tava no meu último ano de jornalismo, tinha chovido de noite, tava, cara, sei lá, 50 por hora, cara, tava muito devagar. Só que o carro na minha frente deu um freadão. E aí eu tentei entrar no corredor, eu tava atrás do carro, eu tentei entrar no corredor, mas só que o ônibus fechou. E aí eu não tive outra escolha a não ser frear também. Só que, porra, freio de carro é uma coisa, freio de moto é outra. Já começa por aí. E segundo, que o pneu da Bis é três dedos, né? É fininho. E aí, no que eu freiei com tudo pra não bater, ele escorregou. Escorregou, sim. E eu caí de costas no chão. De costas? Como assim? É. Não entendi. Ela virou de lado? Ela virou de lado. Ah. Ela saiu de lado, escorregou e caiu, assim. Eu caí pro lado, assim. Ah, então tá. Entendeu? Aí, cara, eu na hora eu falei assim, caralho, não acredito que isso aconteceu. Que merda, velho. Eu não acredito que isso aconteceu, eu tava andando de moto e caí. Porra, tinha um bolão, cara. Mas todo mundo tava esperando que eu caísse voltando da night, ou descendo a Imigrantes, alguma coisa assim, né? Mas eu vou te falar que, ó, essa queda foi besta, assim, apesar de ter sido a minha queda de moto que teve consequência pior, o que eu sobrevivi mesmo foi a última vez que eu fui pra Curitiba de moto. Eu fui estrear a moto nova, a XRE 300, eu falei assim, ah, agora sim, olha, eu vou viajar. Aí, olha o cara. Agora é motoqueiro, porra. Agora vai cair em grande estilo, né? Mas quase, cara, porque assim, foi chovendo também daqui até aí, né? Curitiba é assim. Não, porra, Santos também é assim. Então, imagina o caminho, né? Foi de 5 horas da manhã, a gente saiu daqui de Santos, chegamos aí, sei lá, meio-dia, e foi chuva daqui até aí. Só que chegou uma parte da estrada, que é tipo um elevado, que passa um rio embaixo, assim, tem uma... Tô ligado. Umas ilhas, tal, não sei o quê. Cara, naquela parte, bateu um vento, o carro que tava vindo com a gente, o pessoal da cozinha de Jack, tava atrás de carro, eles ficaram com medo de que a moto voasse e saísse pelo viaduto, velho. Sério, que bateu um vento tão forte. Imagina eu, né? Se com o negócio da Anchieta, as minhas nádegas já morderam o aceito, imagina ali. Tava eu e a senhora Tucano. Cara, deu um rajadão de vento punk. A gente quase foi embora, velho. Conseguimos, sobrevivemos, chegamos. Mas aí eu já tava mais escolado, não, nem gritei, te venci, nem nada. Já foi atropelado por um Fiat. Porra! E o Fiat ficou pior do que eu. É sério. Eu tava indo pra praia de skate, aí a roda travou no buraco daqueles cantos de esgoto que tem, sim, ali. E aí você saiu andando cambaleando, né? Não, a roda travou e eu caí no chão. Aí eu caí no chão, só que, pô, na rua, né? Eu falei, cara, deixa eu sair da rua rápido antes que venha um carro. Quando eu tava me levantando, eu senti uma pancada no joelho, na perna direita. Aí eu queria nem saber o que me acertou. Eu só me levantei rápido e fui pra calçada. Peguei o skate e falei, pô, vou descer até a lagoa, dali eu sigo pelo calçadão. Aí de repente... Cara, o que é? Orgulho? Era vergonha de ter caído do skate? Lógico que foi vergonha, cara. Pô. Não, mas falei, não vou arriscar de novo, porque vai que a roda entra de novo no bueiro, eu caio de novo. Então não, vou andar até ali e depois eu sigo diante. Aí de repente passa uns 10 minutos, vem um senhorzinho assim falar comigo, oi meu filho, tá tudo bem com você? Eu falei, tá sim. Por que não? É porque quando você caiu, eu passei com o carro e acertei você. Você quer que eu te leve no hospital, alguma coisa? Eu falei assim, não, eu tô bem, não foi nada demais. Eu senti a pancada, mas, pô, foi mais na perna do que no joelho, né? Tá tudo bem, por quê? Não, eu parei o carro ali, se você quiser eu te levo. Aí quando eu olho, tá o Fiat e aquela parte de baixo do para-choque do carro, que é de plástico, do Fiat, tava no banco do carona, assim. Caraca. Aí eu falei, não, eu falei, pô, vai que ele quer que eu pague. Eu fiquei mais preocupado que ele quisesse que eu pagasse o carro, né? Eu falei, não, tô bem, eu vou. Nessas histórias de sobreviver a acidente, eu fui atropelado por um ônibus, né? Pois é, essa história... Essa é foda. Essa é boa. A Zagal já contou algumas vezes, mas... É por isso que eu não gosto... Cara, eu acho que é por isso que eu não gosto de fazer dieta. Eu tava nessa de emagrecer, dieta, exercício. Tava andando de bicicleta pra emagrecer na praia. Ia do Leblon até o Leme, voltava e tal. Você tava andando de bicicleta porque era mó farra, cara. Porque tinha um dia da semana, acho que era quarta, não era? Night Bikers? É. Não, nem era Night Bikers, cara. Não, não era Night Bikers, mas você entrou na pilha de andar de bicicleta por causa do Night Bikers, né? Nem sei, cara. Eu nunca andei com os Night Bikers, acho que não. Não? Não, eu andava de bicicleta realmente pra fazer um exercício, pra emagrecer, que eu nunca gostei de academia, essas porra. Com certeza tinha alguma mulher envolvida. Isso aí, pra homem fazer isso, não tem outra, cara, né? Se não fosse mulher, a gente não malhava, não trabalhava. Inclusive, na academia, o macete é esse. Quando teu amigo tá falhando no treino, fala assim, vai que ela tá olhando, vai que ela tá olhando. Aí o cara... Aí eu tô voltando de pra casa, já tinha, né, andado de bicicleta, atravessei a rua e eu atravessei antes da minha casa, então eu tive que retornar um pouco, sabe? Tava vindo, então, na contramão da pista. Olha aí, que beleza. Mas você de bicicleta tem que andar na... Eu não tava na contramão no meio de uma autoestrada, Jovem Nerd. Eu tava na contramão na rua, porque eu tava vindo os carros vindo na minha direção, eu poderia parar e ir pra calçada, eu tava ao lado da calçada. Exato, é exatamente isso que aconteceu, né? Aí, tava tudo certo. Veio um ônibus na minha direção. Só o ônibus, não tinha mais ninguém na rua. Só o ônibus, um frescão. E eu indo na direção do ônibus, nós dois na mesma faixa. E eu falei assim, puta, que saco, eu vou ter que parar a bicicleta e ir pra calçada? Não, eu vou desviar pro meio da pista, já que não tem nenhum outro carro. Gênio. E eu contorno o ônibus e já viro pra minha rua, porque eu era tipo Tuff Tuff e Rebelde, sabe? Cara, só que o problema é que eu desviei pro meio da pista e o ônibus também. Olha aí. E aí, cara, gênio. Foi em cheio. Mas pegou na meiota do ônibus, cara. Voei um quarteirão inteiro. Um quarteirão do Leblon, pra vocês calcularem. Caraca. E aí, vida passa na cabeça, né? Aquele negócio. E a minha preocupação era, eu estou no meio da rua de uma avenida. Eu tenho que sair da rua, sabe? E eu não conseguia respirar de jeito nenhum. O ar preso, cara. Eu fiquei, caralho, não consigo respirar, não consigo respirar. Aí eu dei um berro, sabe? Pra soltar o ar. Freedom! Aí consegui levantar com uma dor fodida. Dida no joelho, e aí fui, olhei pro... Ainda lembrei de olhar pro lado pra ver se tava vindo mais carros ou ônibus pra me atropelar. E andei até a calçada e deitei na calçada, sabe? E aí, porra, né? E aí eu fiquei, tipo, com o André como sou, eu fiquei, caralho, será que eu tô tendo uma hemorragia interna? Aí eu comecei a cuspir pra ver se eu estava sangrando, sabe? Tá vendo? Você olha um cara mancando na rua e cuspiu, né? E aí, juntou uma galera em volta, né? Pra ver, caralho, que porra é essa? Juntou e tal, os caras vão levar pro hospital. Você tá bem? Não sei o que lá. Eu, caralho, meu irmão, essa foi foda. Porra. Essa foi foda. E os caras queriam levar pro hospital. Eu tava do lado da minha casa. Aí eu falei, não, meus pais moram ali e tal, não me toca, porque eu posso estar todo quebrado, tem que chamar uma ambulância e tal. Mas caralho, foi sinistro. Mas como cara. É que foi? Como é que é na hora do impacto? Tu apagou? Não apaguei, cara. Eu vi o ônibus chegar, eu levantei meu braço esquerdo, eu tava de lado, sabe, porque eu tava, né, eu ia fazer o contorno, então eu tava desviando do ônibus, tava de lado pro ônibus, meu perfil esquerdo estava na direção do ônibus. Eu levantei o braço na altura da cabeça e aí ele bateu e me jogou longe, eu rompi o ligamento do joelho, desbloqueei a bacia, quebrei uma costelinha ali. Caraca. E o braço ficou todo moído, cara. De vidro de para-brisa de ônibus. O meu porteiro falou que parecia que o ônibus tinha batido um poste. Olha, ele gosta. Eu gosto, porque estamos aí sobrevivendo a ônibus. Era um frescão. Não era um ônibus qualquer. Era um ônibus mais pesado que tinha ar-condicionado. Caraca. Sabe o que tá faltando nesse Nerdcast? Tem muita história de automobilística, de assalto. Mas ninguém caiu nos Andes e comeu o cara da poltrona do lado, né, velho? Porra. Tava precisando de uma parada dessa, velho. Ah, ninguém aqui passou por um perrengue desse. Eu não caí nos Andes, mas eu tenho uma história que eu tava em São Lourenço. E comeu o cara do lado? Não. era carnaval? Se for esse carnaval, tá liberado. E a gente tinha ido numa cachoeira maluca lá, que eu não queria ir, mas a gente foi. A mulher diaba falou que é ótima a cachoeira. Puta que pariu, a gente vai na cachoeira da mulher diaba. Aí fomos na cachoeira da mulher diaba e é claro que deu mó merda. A senhora Jovem Nerd e a do box quase se afogaram. Ah, é, porra, foi foda. Eu olho de longe, tá aquela cena da do box tentando subir subi em cima da senhora Jovem Nerd, senhora Jovem Nerd com os braços pra cima. Caralho, que porra é essa? Encarnei o Hasselhoff. Cara, e mergulhei e fui lá, porque senão nós ia morrer afogado, maluco. Tá. E uma correnteza do caralho pra voltar pra margem. Puta, aí quando você olha na margem, tá mulher de aba parada rindo. Mas sabe o que? Eu fui muito idiota. Eu comecei a nadar também, eu também tava me fodendo, mas não foi tão foda que nem elas. Era o rio que tinha uma correntezazinha, né? Um rio profundo, você podia nadar, não dava o pé no chão, e tinha uma correnteza. Depois que o DV ajudou elas, eu tava tentando voltar também. E aí o que acontece? Eu tava de chinelo, havaiana, sabe qual é? Aquele chinelo de dedo. E aí, eu vi que o chinelo tava querendo escapar. E eu comecei a nadar com os dedos, sabe, do pé. Quando você contrai os dedos do pé. Eu contraí os dedos. Tu tava preocupado em perder a sandália. Eu contraí os dedos do pé. Não, eu vou perder o chinelo, eu vou perder o chinelo. E eu tive uma dificuldade foda pra nadar de volta, engolir água, caralho, pra não perder o chinelo. Olha que imbecil. Esse é o Jovem Nerd. O que já aconteceu comigo na praia foi ter aquele aviso, né, cuidado, água perigosa que eles colocam aqui na praia, das vidas da Zona Sul. Aí eu beijei, não, que isso, fui lá. Aí eu entrei no mar, não sei o que, aí comecei a ser puxado pela correnteza. Comecei a ser puxado, quando eu vi, eu já tava lá embaixo. Eu falei, pô, vou voltar pra nadar. Voltei, tentei, fui pela lateral, pela esquerda, pela direita, nada. Comecei a ficar cansado. Eu falei, pô, não vou entrar em desespero, né? Vou tentar relaxar. Aí veio um cara com a prancha assim, nadando na minha direção. Pô, brother, tá tudo bem? Eu falei, não, brother, dá uma câimbra aqui, eu tô só tentando recuperar o fôlego, mas tô tranquilo. Ele, não, pô, quer se apoiar na minha prancha aqui? Eu te levo até um pouquinho mais fora da. Fugindo da correnteza. Eu falei, não, eu aceito. Porra, aqui. Filha da puta. Não, cara, macho até o. Meu irmão, eu fiquei pensando, cara, o que vai ser pior, cara? O cara com a prancha ou o helicóptero? Eu falei, não, melhor o cara da prancha. Sair na redinha, né? Aí eu falei, não, beleza. Aí quando chegou mais pra perto, assim, passou a câmera, tô legal, já posso ir, obrigado. Aí valeu, cara, valeu, brother, valeu. Aí eu engoli o ego e fui. Nesse esquema de cachoeira, teve um brother meu que o apelido dele virou Highlander, cara. É. Porque eles foram pra Boiçucanga, esse cara. E mais dois camaradas foram pra Boiçucanga e foram, estavam andando no, na parte rasa, assim, do rio. Só que tinha muito limo nas pedras. Uhum. E aí o cara escorregou. Caralho. E aí os caras estavam doidão, tá ligado? Aí começaram a rir. E o cara chegou, não, me ajuda, tá me puxando. Aí os caras rindo. E aí começou a levar a correnteza, ele se segurava nas pedras, não conseguia. Aí teve uma hora que ele foi. Caralho. Aí foi, desceu a cachoeira, caiu. Aí, velho, deu aquela branqueira nos caras. Os caras ficaram sóbrios na hora. Saíram correndo pela trilha, desesperados, já chorando que o cara tinha morrido, que era uma puta cachoeira autona. Que isso, cara? Aí, caralho, saíram correndo. Aí, caralho, o Sandro morreu. Puta que pariu, velho, caralho. Aí, já pensando como é que ia falar pra mãe dele. Aí, correram, aí, encontraram um velho no meio da trilha. O coroa chegou e falou, vocês são amigo do alemão que caiu ali da cachoeira? Aí, ele falou, somos. O que aconteceu com ele? Então, ele morreu, olha, velho. Olha, nunca vi. Primeiro que sobrevive. Caraca! Porque tinha umas pedras assim embaixo da cachoeira, sacou? Só que lá no alto da cachoeira, logo no começo da queda, tinha uma outra pedra que ele bateu na pedra e essa pedra jogou ele pra frente. E ele não caiu nas pedras lá embaixo, ele caiu na parte funda, tá ligado? Isso é o que é pior, cara. É o velhinho que fica lá esperando alguém morrer. O cara tava lá, tá ligado? Tipo pica-pau, né? Cara. O apelido do cara virou Highlander, brother. Nossa. Eu, cara, pessoalmente, chamo ele de Highlander 2, porque é muito mais legal. Já falei que você não tá mais permitido a falar isso no Nerdcast. Senão a gente rescinde teu contrato. Já deixou ele na geladeira aí o tempo. Vai voltar pra geladeira com essa porra de Highlander 2. Tô vendo aqui esse negócio de Azaghal tem sempre razão, faz sentido. Tô lendo aqui que escumadeira, chama escumadeira porque antigamente se falava escuma ao invés de espuma. Olha aí, cara. Ah, não. Eu tô falando, cara. Tu não pode dar essa moral pra esse cara, não. Não, a verdade, ela tem que prevalecer. A verdade... Não, eu preferi já eu falar, porque senão ia aparecer nos comentários alguém falando. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.